Paranaquense. Está no ar mais um Arquibancada MAC, o seu programa de esporte, sempre com os melhores debates. Lembrando que este programa conta com o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esquerda, Frederico Cutila. Boa noite, Fred. Qual é o seu destaque? Boa noite, Gabriel. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque fica por conta do Palmeiras, que pode ter novidade para o jogo contra o Fluminense nessa quarta-feira. À minha frente está André Rivera. Boa noite, André. Qual é o seu destaque? Boa noite, Tampolini. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque fica para São Paulo no caso Maidana, que foi julgado ontem. E o São Paulo vai ter que pagar apenas R$100 mil para o STJD. À minha direita está ele, João Pedro Granado. Boa noite, João. O que você traz pra gente? Boa noite, Tamperini. Boa noite, ouvinte. Destaque hoje vai pra NBA, que começa hoje a sua temporada regular. Aleluia. Então, estamos todos esperando. E aqui ao meu lado está ele, Pedro Rocha. Boa noite, Pedro. O que você traz? Boa noite, Tamperini. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai pro tênis, em que Marcelo Melo, atual número 1 do ranking de duplas masculinas, venceu sua 12ª partida consecutiva no circuito, conquistando o ATP de Viena. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, Flavião, solta o hino do São Paulo. São Paulo, que amanhã tem o jogo do ano, né? O jogo que praticamente já era, né? Apesar de ser o jogo do ano, tá praticamente perdido, porque na Copa do Brasil, na semifinal, no jogo de ida, perdeu em casa para o Santos de 3-1, e agora precisa fazer o placar reverso na Vila Belmiro, e o Santos, que é difícil ser batido lá na Vila, né, Fred? Exatamente, a última vez que o Santos perdeu por mais de 3 gols na Vila Belmiro foi em 2008, quando teve um 4-0 para o Goiás, quando o Yarley ainda jogava. Então a dificuldade de São Paulo só aumenta, é praticamente um jogo para dar adeus à Copa do Brasil. Apesar da vitória aí no final de semana, por 2-1 contra o Coritiba, eu acho que tenta dar uma amenizada aí nessa crise que estava tendo São Paulo, mas eu acho que ainda mesmo assim não vai dar para o São Paulo ganhar do Santos, não. É, eu acho que mais difícil até do que fazer os 3 gols que precisa é o São Paulo não tomar o gol do Santos, com a defesa que é muito fraca e muito instável. É, então, como o André falou, a vitória no final de semana, acho que deu uma empolgada no time do São Paulo, porque vinha muito mal com o Doriva, agora com essa primeira vitória. Eu acredito que as coisas vão melhorar um pouco. O Pato voltou a marcar, tinha marcado contra o Santos, mas voltou a marcar regularmente. O Ganso teve uma boa exibição também. E a questão é agora se o Doriva vai com força máxima mesmo para quarta-feira, que eu acredito que sim, porque as chances reais mesmo de conquistar a vaga na Libertadores é pelo Brasileiro, né? Porque a Copa do Brasil está muito difícil. Para você, João, o que o Pedro falou agora, o São Paulo ganhou no domingo contra o Coritiba, 2-1 no Couto Pereira, o Coritiba numa situação muito complicada. Você acha que essa vitória para o São Paulo ajuda um pouco ou já era mesmo? Não, podia ter ganhado, como ganhou, podia ter perdido, podia ter empatado, que não ia adiantar nada para você? É uma vitória que dá, assim, uma moral a mais pro time, só que mesmo com essa moral extra aí, continua muito difícil, assim. Eu acho que praticamente impossível o São Paulo ganhar do Santos na Vila por 3-0. E além disso, no jogo contra o Coritiba, o São Paulo também mostrou uma coisa que vem mostrando alguns jogos, que é quando tava 2-1, o Pato teve chance, perdeu a chance de fazer 3-1, 4-1 e matar o jogo. E no fim ali ainda sofreu, não chegou a sofrer uma pressão, mas poderia ter tomado um 2-2, que complicaria ainda mais a vida no Campeonato Brasileiro. No próprio jogo do Santos aconteceu isso, né? Tava 1-1 no jogo e o Ganso perdeu um gol que acho que nenhum profissional perde aquele gol, é muito difícil perder. Podia ser 2-1 para o São Paulo, o jogo podia ser outro. E continua essa perda de gols incrível do São Paulo, a oportunidade de matar o jogo, de fazer uma história diferente. Mas os caras parecem que não acertam o alvo. Até mesmo quando já estava 3-1, né? O Allan Kardec teve duas chances para poder empatar o jogo, dar essa sobrevida para o São Paulo. E mesmo assim acabou pecando nas finalizações e complicou a vida do tricolor. Mas é aquela questão, né? Nessa última coletiva do Allan Kardec, ele falou que o Doriva perguntou para eles no vestiário, né, se eles acreditavam que conseguiriam reverter esse placar. E ele falou que sim, né? Mas é claro que esse é o papel de todo jogador acreditar até o fim. Imagina se o cara falar não. Se o jogador não acreditar, quem que vai acreditar? Esse é o problema. Mas se a torcida já tá achando difícil o jogador se não acreditar, né? Exatamente. Mas imagina se o cara fala não, não acredito. Foi exatamente com essas palavras que o Allan Kardec falou. Se você não acredita, a gente não precisa de você aqui. Tá certo, né? Tipo, o papel do jogador é fazer isso, mas tomara que eles acreditem mesmo, a torcida de São Paulo espera isso pra também não ser aquele jogo chato de se ver, aquele jogo que já tá perdido, né? Então, eu não sei se vocês concordam também, acho que o forte do São Paulo, tipo, o importante do São Paulo nesse jogo, acho que é tentar conseguir a vitória, porque esse é um feito muito importante, acho que pra o restante da temporada. Não só pra... Assim, eu acho que não para classificar, eu acho que ganhar é a confiança. Para ganhar confiança para o brasileiro, ainda tem muito jogo no Campeonato Brasileiro, 6 jogos ainda. São 18 pontos em disputa, então são 2 pontos de diferença para o G4. Eu acho que o São Paulo ganhando do Santos ganha muita moral para o brasileiro, mas classificar na Copa do Brasil já pode desistir dessa possibilidade. Apesar de tudo que aconteceu com o São Paulo, essa vitória foi também muito importante para dar uma moral e tirar um pouco o foco dos problemas que estavam acontecendo fora de campo, né? O caso Maidana foi julgado ontem e acabou sendo punido, obviamente, não como seria se fosse fora do Brasil, né? Foi apenas R$100 mil. R$100 mil, o São Paulo tem que pagar, o jogador tem que pagar R$10 mil, e o Criciúma e o Monte Cristo também, que são os clubes envolvidos, também foram condenados a pagar R$100 mil. E o Monte Cristo, acho que são 2 anos sem poder inscrever jogadores novos, sem poder ter aquisições. Nossa, agora o Monte Cristo agora não vai mais ser campeão brasileiro, só por isso. Mas ainda cabe recurso, né? Porque o que foi julgado ontem foi que o STJD não seria a entidade máxima para julgar esse caso, e sim seria um tribunal da CBF, se eu não me engano, que julgaria isso. Agora, pode durar até 2 anos, vamos ver quanto tempo vai levar para esse julgamento. Mas acho que, pelo que a gente conhece da nossa justiça, principalmente a justiça do futebol, não vai acontecer nada, né? O São Paulo não vai até recorrer em pagar os R$100 mil. Então, acho muito difícil alguém ser punido dessa forma. Acho que uma questão que eu queria colocar aqui é: quem vocês acham melhor para jogar na quarta-feira, o Luiz Fabiano ou o Allan Kardec? Eu ia perguntar isso agora. Allan Kardec, sem dúvida. Eu acho que o potencial que ele tem para dar o São Paulo até o restante da temporada é maior que o Luiz Fabiano, embora eu respeite muito o que o Luiz Fabiano já fez pelo São Paulo. Acredito que o Allan Kardec possa ser a melhor opção. O Luiz Fabiano é muito importante em jogo decisivo, se não for expulso, né? Porque Luiz Fabiano em jogo decisivo é uma coisa com cartão vermelho impressionante. Mas o Luiz Fabiano, mesmo sendo muito importante, eu acho que seria melhor entrar com o Allan Kardec. Se quiser acreditar que pode vencer o Allan Kardec, é mais importante nesse aspecto. Eu acho que é o Allan Kardec que deve ser titular mesmo por questão de movimentação. Ele se movimenta muito mais que o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano pode até ser mais matador, vamos dizer assim, ali não perde gols. O Allan Kardec perdeu os gols na quarta-feira passada, mas estava voltando de lesão de jogo. No domingo ele já fez contra o Coritiba, depois de não sei quantos meses que ele ficou parado, conseguiu marcar no segundo jogo. Fevereiro, machucou. E eu acho que sim, ele é a melhor opção. O Luiz Fabiano talvez ali pro segundo tempo, dependendo da situação do jogo, entrar para tentar mais gols e quem sabe ali num milagre praticamente São Paulo classificar. Eu acho que pro São Paulo pensar em classificação nessa classificação remota, eu acho que o jeito mais fácil é ir para os pênaltis. Porque é praticamente impossível não tomar gol. E para fazer 3 já é difícil, mas sei lá, né? A gente conhece o futebol. Eu lembro até hoje aquele jogo da Libertadores, Flamengo e América do México. E o Flamengo ganhou lá na casa deles por 4-2. E aí o América veio no Maracanã e ganhou de 3-0. Acabou. Esse ano mesmo teve o River Plate tirando o Cruzeiro aqui. O Cruzeiro, não sei se... Não se ganhou, a Argentina ganhou 3 aqui, então. Voltando um pouco no passado e aumentando um pouco o número de gols, em 95, Grêmio e Palmeiras na Libertadores, Palmeiras tomou 5-0 do Grêmio no Olímpico, chegou no Palestra Itália, foi 5-1, perdeu por conta de um gol. Mas ainda assim, o futebol tem graça por isso, mas se o São Paulo mudar o jeito que está jogando ou continuar melhorando, assim como a gente viu contra o Coritiba, pode ter essa pequena esperança, essa remota esperança da classificação. Bom, já falamos do tricolor. semifinal da Copa do Brasil. Então, Flavião, toca o hino do Santos. Chatinho, hein? De se ver. O Santos veio com o time meio mesclado, né? Jogou. O Giovani voltou a jogar, é importante falar isso também. O Giovani estava muito tempo fora, a gente já vinha falando bastante dele. O Marcos Gabriel entrou no lugar dele. E ontem, na rodada passada, no sábado, né? O Giovani reestreou com a camisa do Santos. É, foi o que esperava, né? O cara fora de ritmo, né? André, de tempo de jogo. Eu acho que o que pesou mais pro Santos foi a ausência do Ricardo Oliveira, que estava no banco, e jogar com o Nilson ali na frente. É muito complicado. Ele passou um pouquinho. Um pouquinho só o patamar. E o Giovani, ele tentou, mas ele estava muito fora de ritmo ainda. O Marquinhos Gabriel ainda acho que vai ser o cara que vai jogar na quarta-feira. É, então, acredito também, como o André falou, que o Marquinhos Gabriel... Pode falar. O Marquinhos Gabriel vai ser titular na quarta-feira, porque ele vem jogando muito bem, mas o Giovani é uma ótima opção para o segundo tempo também, para puxar contra-ataque, para conta da habilidade que ele tem, porque antes de ele se machucar, ele vinha jogando muito bem também, antes do Marquinhos Gabriel assumir a vaga. Mas acredito que o Santos vai com força máxima para cima de São Paulo e vai tentar a vitória. O mais importante para o Santos, acho que não é jogar pelo resultado, é jogar como uma partida normal, porque se jogar do jeito que tem jogando, a chance de eles conseguirem uma vitória ou um bom resultado é grande. É, o Santos, que além de jogar amanhã para definir a classificação para a final da Copa do Brasil, no domingo recebe o Palmeiras num confronto direto ali por essa vaga no G4, que vai até o fim, provavelmente até a última rodada, vão ficar sem saber quem vai para a Libertadores ano que vem. Eu não sei se seria o caso até do Dorival, com o andar do jogo, dar uma poupada durante os 90 minutos, porque a decisão contra o Palmeiras no final de semana pode tirar já a chance do Palmeiras, né, de conseguir a parte do jogo, né? Sim, porque se o Palmeiras e o Santos jogarem e passarem para a final da Copa do Brasil, a final já é na quarta-feira que vem, então os dois podem não ir com a força máxima no final de semana para poupar para o final da Copa do Brasil. Então, mas o que eu estou falando é que, tipo, se o jogo do São Paulo, do Santos e São Paulo, agora na quarta-feira já tiver decidido, tipo, acabar o primeiro tempo e o resultado já está muito favorável para o Santos, às vezes ele já pode pensar numa possível, um possível jogo do final de semana. É, e o dia a gente fala do Palmeiras também, vai ser o nosso próximo assunto. Mas voltando ao Santos, é praticamente já definida essa classificação, né? Como a gente estava falando, é muito difícil o São Paulo conseguir reverter esse placar. E no Brasileiro o Santos também vem bem. Está em quarto lugar, né, com 50 pontos, três times ali com 50 pontos, depois a gente vai falar isso. E o Santos, além da briga pelo título da Copa do Brasil, também está na briga pelo G4. Para você, Fred, vale mais a pena investir no Brasileiro ou na Copa do Brasil? Olha, o Santos é uma boa prova de que não precisa poupar jogadores em nenhuma das competições para se dar bem, né? Apesar de ser um time muito mais jovem, concordo, é um time que tem mais gás para tem mais tempo de recuperação, né, por ser mais jovem, mas o Santos é um time que vem jogando com o time titular nas duas competições e vem dando muito bem. Então, eu acho que para eles não faz muito sentido poupar jogadores, né? Agora, já para outros times, eu até já mudando um pouco de lado, falando um pouco do Palmeiras, eu acho que seria bom dar uma poupada no Brasileiro, focar na Copa do Brasil, que está muito mais fácil. O Santos, que o grande problema do Brasileiro, a equipe da Baixada, foi os jogos fora de casa, né? Muito difícil conseguir uma vitória fora de casa. Acho que a única foi contra o Cruzeiro, se não me engano. Então, se não fossem os jogos fora de casa, se fosse só o mandante, estaria brigando lá em cima com o Corinthians e com o Atlético. É, e o começo do Campeonato Brasileiro, o Santos, no começo, começou a brigar, parecia que ia brigar ali para não cair, ele estava sempre ali embaixo, chegou a tomar goleada do Goiás, que hoje está... Acho que o penúltimo colocado chegou a tomar goleada do Goiás jogando fora. Mas depois chegou o Dorival, o time acertou, tá aí praticamente com um pé e meio na final da Copa do Brasil. E pra mim, dos que brigam ali no Brasileiro, o favorito pra ficar com a quarta vaga hoje pelo time que tem é o Santos. É, mas foi o que o André falou. os jogos fora de casa do Santos são completamente diferentes de como eles jogam como mandante. É, basta ver na Vila Belmiro, eles sofreram apenas uma derrota na temporada, se não me engano, foi para o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Tanto é que você me deu um bom gancho aqui, Pedro, muito obrigado, viu? Nesse jogo contra o Grêmio, o Gabriel, o Gabigol, foi expulso. Foi nesse jogo contra o Grêmio, ele foi no segundo turno. Foi no segundo turno. Agora, mas é o mesmo gancho, é o Grêmio. Ah, sim, é que eu pensei no jogo de agora no site do Grêmio. E o Gabriel foi expulso no final do jogo, já o jogo já tinha acabado, e aí ele foi lá reclamar com o árbitro. O árbitro até colocou aqui na súmula, eu não vou falar o que ele colocou, porque há palavras obscenas, né? Mas digamos que ele falou que o juiz só fazia coisas erradas, né? Ele era um cara muito chato, né? Só que aí você transforma tudo isso em palavrões. Então, ele se dirigiu dessa maneira para o juiz, e o juiz expulsou ele diretamente. Ele já tinha um cartão amarelo, só que o juiz expulsou ele diretamente. Agora ele vai ser julgado na quinta-feira, às 10h30, e ele pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão pelo código 258, que é assumir conduta contrária à disciplina desportiva. Ou seja, se respeitou o árbitro, pode pegar de 1 a 6 jogos e pode ser um grande desfalque para o Santos. Né? É um artigo que costuma dar, pelo menos, como suspensão, um mínimo de 3 jogos, mesmo sendo mínimo de 1, máximo de 6. Geralmente, esse caso é uma suspensão de 3 jogos, o que acarretaria numa suspensão em 2 jogos contra o Palmeiras, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Mas conta já para a Copa do Brasil também, a suspensão. Será que só vai para o Brasileiro? Eu acho que é só para o Brasileiro, né? Se for só para o Brasileiro, né? Foi só no Brasileiro. Apesar de ser só Paulista. E se for a pena máxima de 6 jogos e for no Brasileiro só, ele perde o fim do campeonato. Mas acho rodadas, assim, não. Acho muito difícil. É, 6, acho que por isso. É capaz de ele pegar uns 3 jogos. E se ele já não cumpriu algum, né? Se ficou fora de 2, ele já cumpriu pelo menos. É, dois. Porque ele já tinha um terceiro amarelo, né? E aí ele foi expulso direto, então são 2 jogos. Foi contra o Goiás que ganhou 3-1 e agora contra o Figueirense. Mas se acontecer essa punição, é um desfalque importante, porque ele vem jogando muito bem, né? Tanto no Santos como agora na seleção olímpica, né? Mas os recursos, né? Vai ter muito recurso, vai ser só jogado agora, vai ter um recurso. Quando bateu no juiz na final do Paulista, falaram, nossa, agora é 6 meses sem jogar, tá bom. Ele ficou fora nos joguinhos aí, agora o Palmeiras entrou com recurso, aí ele jogou mais, aí depois ficou de fora mais um pouco, tá aí jogando até hoje. Acho que me chegou 10 jogos. Não, foram 3 jogos, que nem o Petros. É, então, eu lembro do Petros também, agora tá no Betis, na Espanha. O Petros lá trombou, entre aspas, né, no juiz ali, pegou um gancho muito grande, só que continuou jogando. Acho que aqui no Brasil é muito difícil pegar essa suspensão grande, assim, né, porque dá sempre pra dar conta já, o jeitinho brasileiro, né. Olhando aqui as informações do Santos, o Thiago Maia, ele voltou a treinar, ele tinha machucado, não jogou contra o Figueirense também, e é um volante, jogou o Ledesma. É importante a gente falar que o Ledesma, ele voltou agora contra o Figueirense, né? Isso, e foi muito mal, não gostei da participação dele, bateu muito nos jogadores, até que recebeu o amarelo, e... É que ele joga mais naturalmente. Mas tá fora de ritmo também. Ele consegue jogar mais do que isso, né? Ficou um tempo sem jogar. Pode ser que venha assim a melhorar, mas eu acho que o Ledesma aí foi uma aposta errada do Santos. Pensa assim, o Thiago Maia, acho que foi uma aposta bem certa. A base é muito bom mesmo. Muito bom. Acho que assim, até jogar quarta-feira, não diria que era um problema pro Santos, né? Mas, pelo menos que entre o Ledesma e o Thiago Maia, né? Uma diferença muito grande. O Ledesma, eu acho que pode ser uma contratação até para 2016, assim, né? Vai pegar o ritmo agora. Ledesma é jogador argentino, né? Aquele volante argentino de sempre, vai chegar marcando duro. Sempre foi um bom jogador no Boca Juniors, nada mais do que isso. Mas para o Santos, para 2016, eu acho que foi uma boa aposta. É, na época que ele jogou no Boca, né? Ele não tinha dificuldade porque o Boca tinha aquele timaço e ele era aquele volante brucutu, né? Que sempre batia. Carreiro, né? Então, exatamente. Bom, falamos de São Paulo e Santos, que vão jogar amanhã pela Copa do Brasil na Vila Belmiro. Vamos falar agora do outro paulista que está na outra semifinal da Copa do Brasil. Então, Flavião, solta o hino do Palmeiras. Allianz Parque, né, às 10 horas também, né, Fred? Isso. Junto com o jogo de São Paulo. E uma novidade que pode pintar no time do Palmeiras é o Robinho. O Robinho já treinou com bola e deve ser titular contra o Fluminense. É, o Palmeiras, além do Robinho, pode ter a novidade do Matheus Salles como titular. Marcelo Oliveira falou que gostou muito da atuação dele contra o Sport. Mesmo tendo substituído no primeiro tempo, foi por conta de um cartão amarelo. Mas eu acredito num time do Palmeiras com o Egídio na lateral, Zé Roberto na lateral, com Amaral e Robinho recuado e o Alione jogando um pouco à frente. Mas se o Robinho é aquela coisa, voltando, vai estar um pouco fora de ritmo, precisa jogar como joga contra o São Paulo. O Robinho contra o São Paulo é um negócio impressionante. Ah, mas não sei se vai ter um goleiro para chutar bolas nele toda hora, né? É, o goleiro é um Cavaliere, né? Mas não sei se o Cavaliere vai ficar, tipo, uns 10 metros do gol e jogar bola no pé do Robinho, mas ele pode tentar. O Cavaliere jogou na Palestra de Itália por muito tempo, mas no Allianz Parque ainda não perdeu uma partida. Já desacostumou, mano. Fez o Palmeiras ganhou 2-1 do Fluminense. É aquele aspecto positivo pro Palmeiras. Mas eu acredito que, além do Robinho, uma outra opção que o Marcelo Oliveira ganhou nessa semana foi a volta do Cleiton Xavier. Ele já está treinando com bola, ele já vai ser relacionado para o jogo. Eu não sei quão ele está pronto para jogar, mas dependendo do andar do jogo, ele pode ser colocado para ajudar o Robinho na armação, quem sabe revezar com o Robinho, porque o Robinho não sei se também está 100%. Eu acho que o Cleiton Xavier dificilmente joga, mas pode ser uma boa opção para caso de pênalti. É, então. Então, se... também, né? É importante na bola. Essa é a minha previsão, hein? Não sei se eu já falei para vocês. Amanhã eu acho que vai dar pênalti no Allianz Parque só para sofrer com o coração de alguns torcedores aqui na nossa bancada, que eu não vou falar de quem é. Um outro ponto positivo dessa partida vai para a torcida do Palmeiras, que já foram vendidos 37.500 ingressos. A casa vai estar lotada de novo. E agora vamos ver se vai ser um ambiente favorável. O total é 40 mil. É 39, 38, por aí. Mas agora vamos ver se... Eu acredito que vai ser um ambiente totalmente favorável, né? Com o apoio da torcida. Mas o time está sofrendo muito da pressão também desse mesmo torcedor. Dependendo do andar do jogo, pode ser favorável ou não a esse estádio lotado. É só uma pergunta. Fala. Só um dado sobre a torcida do Palmeiras. Ela pode atingir a marca de 1 milhão de torcedores totais na arena. Então, eu acho que é mais uma atração aí para o torcedor do Palmeiras. Incentivar o torcedor do Palmeiras dentro do estádio amanhã. Em um ano, praticamente, né? Que a arena estreou contra o Sport ano passado. Sim. 1 milhão já é uma marca muito legal, expressiva. E ainda falando de torcida, eu pergunto para você, André. A torcida vai lotar? 39.500 pessoas devem ir. 500, não exatamente esse número, né? O número total, a carga máxima que a diretoria vai disponibilizar para a torcida do Palmeiras. Você acha que isso, claro, pode ajudar, mas pode atrapalhar? Vai que o Palmeiras joga mal, assim? Você acha que a torcida vai avaliar se o Palmeiras joga mal ou vai apoiar? No sábado já conseguiu saber mais ou menos como que ia acontecer isso, porque no... O André está com problemas de garganta. Eu pergunto para o João. João, para você. Eu acho que a torcida do Palmeiras, ela tem feito sua parte lá, lotando a casa, participando bem dos jogos. Só que também, em alguns momentos, quando o Palmeiras não vem bem, é uma torcida que tem um histórico de pegar no pé de jogador, de vaiar, de criticar, e pode pesar no emocional do jogador, às vezes. Por exemplo, o Palmeiras sai, toma um gol, talvez até tenha, comece jogando bem, mas toma um gol, a torcida pode criar um clima que dificulte bastante para os jogadores do Palmeiras conseguirem virar esse jogo. É uma coisa que também pode ter prejudicado, não sei quanto prejudicou, o jogador também tem que ser muito forte para aguentar isso, mas falar que o jogo já é obrigação, que quarta-feira já é obrigação, já aumenta a pressão para esse jogo. Eu já pegou um pouquinho no pé no sábado, né? Melhor, já pode falar. A torcida pegou um pouco no pé do Palmeiras já no sábado, na derrota pro Sport, então já dá para saber como que vai ser mais ou menos, apesar de ser um jogo muito importante para a torcida e para o clube, então acho que vai apoiar totalmente, mas se começar a perder, tiver uns 40, 35 do segundo tempo e não tiver conseguindo a classificação, acho que a torcida vai começar a pegar um pouquinho no pé dos jogadores. Esse jogo também vai ser um grande teste pro Matheus Salles, mesmo se ele for instalado pelo Marcelo Oliveira, o que eu acho que é bem possível, porque ele é o quê? esse Matheus Salles. Simulante, posição do Giroto. Entre ele e o Giroto, eu acredito que para esse jogo se precisa levar de Matheus Salles. Amaral e Matheus Salles. Amaral e Matheus Salles, acredito. José Roberto lá na esquerda. É, então, outra coisa que pode acontecer é recuar o Robinho. É, então, pensei que colocar o José Roberto ali na armação com o Egídio na lateral esquerda. Eu acho que ele vai fazer isso, porque imagina você colocar um moleque já... Eu entraria com ele, com o Matheus Salles, mas depende dele também. É, exatamente. É. E pro garoto não é nenhum jogo que já tá definido, muito pelo contrário, é um jogo que o Palmeiras vem de desvantagem, vai ter que fazer o resultado em casa, então... Talvez jogar o cara na base, sim, seja meio que colocar ele no fogo. Se ele for bem, ótimo. Pelo menos ganhou mais uma boa opção aí pro restante da temporada, pra 2016. Mas pode queimar também, né? Mas pode queimar o jogador. Pegando esse gancho do João, vocês estão muito bons de gancho hoje, parabéns. Vou perguntar pro Fred. Fred, amanhã é o jogo decisivo pro Palmeiras, perdeu de 2-1 no Maracanã, só que esse gol fora faz toda a diferença. Pra você, como que o Marcelo Oliveira vai falar pros jogadores agirem nesse jogo? Vai ataque total, vai recuar um pouco, como você acha que o Palmeiras vai? Fazer 1-0 e segurar o jogo. Será? Em casa? 15 minutos de pressão, fazer 1-0. Se conseguir, continua indo pra frente pra tentar fazer o segundo. Teve uma sequência, né, que o Palmeiras conseguiu impor, né, os gols rapidamente, né, logo no começo da era do Marcelo. É, foi até mesmo na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, no jogo de volta, fez um gol rapidamente, contra o Internacional no jogo de volta também fez um gol aos 3 minutos por aí. O Palmeiras em jogo de volta está fazendo muito gol rápido, né? Vamos ver como vai ser amanhã. Mas eu acho que o Palmeiras tem que entrar para fazer um gol logo de cara. Tem que pressionar no começo. Pressionar desde o início do jogo. E eu como comentarista chato aqui, vou até citar a escalação ideal para o Palmeiras. Eu colocaria o Zé Roberto na lateral esquerda, com Matheus Salles de primeiro volante, com o Robinho e o Alione no meio. Não sei como. E zagueiro? Bem, então, vocês estão adivinhando o que eu vou perguntar, hein? Mas acho que esse é o Matheus Salles de volante, primeiro volante, acho bastante arriscado. É, mas você jogaria com o Matheus Salles e o Robinho? O Robinho teria que marcar mais, porque eu acredito que com o Robinho voltando de lesão e o Zé Roberto também não marca muito. A letra Fluminense é muito perigoso. E zagueiro? Eu falo, João, ele quer falar. Eu tenho que estar deixando. Eu acho que o Palmeiras, por jogar em casa, realmente tem que começar na pressão, a pressão inicial. Só que também tem que tomar muito cuidado com o contra-ataque, porque o Fluminense vai ser um time que, por ter ganho o primeiro jogo em casa, vai jogar amanhã aqui em São Paulo, pra conseguir esse um gol aí e dificultar de vez a vida do Palmeiras. E zagueiros, eu acho que é um bom ponto pra gente tocar, porque o Palmeiras não pode tomar gol, né? Se tomar um gol, vai complicar muito pra vocês. Qual vai ser a dupla? O Vitor Hugo, acho que já é praticamente certo. É Jackson ou o Vitor Ramos? Acho que o Vitor Ramos não vai pro jogo, porque o Fred provavelmente vai jogar esse último. O Fred treinou hoje, O Fred deitou no Vitor Ramos. Eu acho que ele vai de Jackson e Vitor Hugo. Vai testar o Jackson e Vitor Hugo. Que complica muito pro Palmeiras o retorno do Fred, né? Porque ele consegue segurar a bola no ataque, tem a força física e ele é um bom finalizador, tanto com o pé quanto com a cabeça. Então, mas precisa ver o quão... É, o Fred vai entrar aí, né? O Eduardo Batista, técnico do Fluminense, já falou que ele não está 100%, ou seja, qualquer movimento brusco ali pode acarretar numa lesão um pouquinho mais grave. De repente, o Fluminense tem que tirar o Fred do jogo. Mas se ele jogar, é realmente um cara muito perigoso. Mas eu acho que, em relação ao Fred, é aquele jogador que... Ele chama a decisão, sabe? Ele é o jogador principal do Fluminense. Acho que mesmo se ele tiver 50%... bem, ele vai pro jogo. Ele pode ser o jogador da uma bola do Fluminense. Uma que sobra pra ele ali, ele guarda e complica a vida do Palmeiras, que aí precisa fazer 2-1 pra levar pros pênaltis. Bom, com uma perna e meia, ele ainda é melhor que o Magno Alves, né? O Magno Alves, apesar de ser um atacante já experiente, já tem idade, mas eu particularmente gosto do Magno Alves. Eu gosto dele. É, ele no Ceará. Ele tá velho, né? É. Mas tá estrela. Pode também. Se sobrar pra ele ali, pode ser que ele guarde. Mas ele é caixa. É difícil. É, né? Magnata é caixa. Né? Mas é aquela coisa. Ele no Ceará, ele era protagonista agora do Fluminense. Já tem o Fred, já fica um pouquinho mais. É semelhante o que aconteceu com o Wagner Love, né? Com o Guerreiro. Ele o Guerreiro era o protagonista e o Wagner era o coadjuvante. Agora que o Guerreiro saiu, o Lobby começou a virar protagonista. Lembrando que o Lobby tá jogando muito bem pelo Corinthians. Muito bem, exatamente. Ó, vocês estão muito bons hoje, cara. Mais um gancho pra você. Mais um gancho, cara. Nossa, obrigado, gente. Essa bancada tá me orgulhando. Não precisa nem mais ter apresentado. Vocês querem apresentar ele? Porque tá muito bom, velho. Bom, já que nosso amigo André falou de Corinthians, Flavião, solta o hino do Timão. Se não conseguir os 3 pontos, aí, meu amigo, pode começar mesmo essa contagem agressiva. E aí, ó, se eu tô vendo aqui na tabela, se o Corinthians ganhar do Atlético Mineiro, na outra rodada, no dia 7, ele vai jogar contra o Coritiba em casa, na Arena, e aí vai ser o seguinte, ganhou do Atlético e ganhou do Coritiba, no outro dia, no domingo, né, o jogo vai ser no sábado do Corinthians, no outro dia, se o Atlético Mineiro não vencer o Figueirense, o Corinthians é campeão. E mesmo que o Corinthians não vença o Atlético, perca o empate com o Atlético, mesmo que aí ganha do Coritiba, ganha do Vasco na 35ª rodada e pode ser campeão quando ganha. Exatamente. Do Vasco, oh. Dependendo de uma sequência de resultados do Atlético também. Se empatar, tá aqui, ó, se empatar, o Corinthians vai jogar depois do Coritiba, né, vai jogar no Rio contra o Vasco, e aí ganha, já era. Porque se ganhar contra o Coritiba, acho que vai acontecer, né? Difícil perder. E aí o Atlético não vai mais alcançar o Corinthians. E também tem a opção de perder para o Atlético Mineiro, que é o que o Galo conta, né, com isso. Se perder do Atlético Mineiro, vai ficar 5 pontos, né? E aí o Corinthians pode garantir o título se vencer o Coritiba e o Vasco. E o Atlético Mineiro somar apenas 1 ponto contra Figueirense e São Paulo. Essa tabela do Atlético Mineiro tá complicada. Muito complicada. É questão de tempo pro Corinthians se tornar o campeão. Eu acredito que esse jogo de domingo é muito complicado pro Corinthians. Embora eu acredite que o Corinthians possa não perder o jogo, vai ser um jogo parelho pros dois lados. O Corinthians acho que vai sentir muito a ausência do Elias. Mas eu acredito que tá 50% para cada lado. O Galo vai forte, o Corinthians vai forte e não sei quem vai ser vencedor desse jogo. É o divisor de água, né, Fred? É, sem dúvida alguma. Eu, particularmente, acredito numa vitória do Atlético Mineiro para esse jogo de domingo. Agora, o Corinthians é campeão, né? já não é calma, calma. Não, eu já falo antecipadamente, o Corinthians é campeão. Você é louco, assim, né? Caramba, hein? Pois é. Na cara mata. Nossa, esse menino é perigoso, né? Se alguém quiser apostar aqui... Tá chamando, hein? você, meu querido ouvinte, não viu, mas o Fred tirou uma nota de R$5 aqui e falou... Se vocês querem apostar aqui, ó... Botou aqui na mesa, na bancada. Não sei quem vai apostar com ele também. Parece que o André tirou uma nota de 10 ali. Eu também aposto, hein? Aí eu já não jogo. Aposto até 5. O que eu ia falar é que, como o Pedro falou, a ausência do Elias vai ser muito sentida pelo Corinthians... Que tá treinando, tá esperando a volta do Bruno Henrique também. Além do... Já voltou a treinar. Já voltou a treinar. E quando que o Elias estava fora por causa da seleção, o Tite colocou o Rodriguinho para jogar contra o Goiás. Jogou bancada no treino hoje e saiu mancando. Ixi. É dúvida. Ah, mas domingo. Mas até domingo. se recuperar, foi só, parece, ao que tudo indica, foi só uma pancada na informação, João Pedro. É, do Rio, deve só quer assustar a torcida, só. Pode dar, André, por favor. Então, o Bruno Henrique que saiu pra jogar no... que ele se machucou também, o Ralf entrou no lugar dele e jogou muito bem, então o Bruno Henrique fica mais, um pouco mais posicionado na defesa, ele segura mais o meio de campo, diferente do Elias, que sai um pouco mais pro jogo. Então, se o Bruno Henrique jogar, eu acho que o Corinthians vai jogar mais pelo empate do que para tentar vencer o campeonato ali no jogo. E o Christian? Ah, o Christian. Mas ele tá disponível pro jogo? É disponível, inclusive, né? O salário dele está disponível. Até aí, o Natan sempre esteve disponível no Palmeiras, nunca foi usado. É, o Christian ganha 500 mil. É um dos maiores salários do Corinthians ainda. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você não acha que o Bruno Henrique pode sentir esse tempo sem jogar que ele ficou? Acho que foi dois meses. Quanto tempo? Foi dois meses? Dois meses sem jogar. Você não acha que ele pode sentir a falta de ritmo de jogo? Eu acho, mas ele está apenas treinando, né? Então, não sei se ele pode ser usado ou não. Eu acho muito difícil ele ir para o jogo. Mas se jogar, vai ser um Corinthians mais retranqueiro, vamos dizer assim. Exatamente isso que você falou. Acho que o Tite já vai mostrar o que ele quer no jogo com a escalação dele. Se ele for com o Rodriguinho, eu acredito que ele está acreditando que pode vencer. Se ele for com o Bruno Henrique, ele vai estar respeitando muito mais o Galo, vai achando que o empate já está de bom tamanho. E está de bom tamanho, né? Galo que fez um jogo muito importante contra o Fluminense, acho que em 2012, quando que o Fluminense estava lutando com o Galo ali para ver quem ia ser campeão ou não. E jogou lá na Independência, acabou perdendo de 3-2, se eu não me engano, também. Acho que foi isso. Então, os jogos decisivos do Galo, apesar de ter vindo desses resultados muito loucos da Copa do Brasil do ano passado. Libertadores com aquela conquista. Pegou o pênalti no último minuto. Que o Galo conseguiu salvar também com o pé do... com o pé do Vitor, né? Aquele último do Cezinha, acho. Uma coisa que a gente estava falando dos volantes aí, se ele entrar com o Rodriguinho é para atacar, se ele entrar com o Bruno Henrique é mais para defender, tem o Marcel também. O que vocês acham? Será que ele entra com o Marcel? Muita pressão, né? O Marcel, ele poderia ter sido utilizado nesse jogo contra o Goiás e não foi. Dificilmente vai. Acho que está segurando um pouco para o ano que vem, para dar mais chance, acho que no Paulista, então... Ele não jogou contra o Goiás, imagina no jogo decisivo. Eu acho que vai ser muita pressão. Mas ele se mostrou bem, né, quando ele entrou. Mas eu acho que o Marcel é um bom jogador para o Campeonato Paulista, talvez ali ele começar a ser trabalhado melhor, jogar mais no Campeonato Paulista. Pensando numa Libertadores, não como titular, claro. É que muda as características. Elias ali de titular, mas para uma Libertadores vai ser uma opção, ou mesmo para o Corinthians vai ter terá muitos jogos ano que vem. Libertadores, brasileiro, tem jogo de quarta e domingo. Pode ter uma boa opção para variar o time ali, para poupar jogador de vez em quando vai precisar. E são mais duas informações do Corinthians. O Fagner e o Wendel também seguem fora por lesões musculares, então as laterais do Corinthians vão bem desfalcadas. Vai Edilson. Edilson aí. E Thiago Arana. Arana. Tá bem, né? Acho que sim. Acho que aí depende também o que o Tite vai querer. Se for mais defensivo, vai de algo. Se for mais Goiás, ele foi de Arana. Aí, então. Foi, mas foi Arana, mas o... Ah, o Flamengo, desculpa. Porque o Flamengo também, o Arana jogou, fez até gol. Então, acho que depende muito do Tite mesmo. A gente vai falar muito ainda ao longo dessa semana, o jogo ainda no domingo, mas hoje, terça-feira, a gente já tá dando aquele esquenta para esse jogão Atlético Mineiro e Corinthians. Bom, pessoal, já falamos de São Paulo, já falamos de Santos, Palmeiras e Corinthians, os quatro grandes do estado de São Paulo. Vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, a gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. No Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. nosso ouvinte não ficar perdido, né? Vai que ele não sabe o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro e agora o que eu faço, onde vou, quem sou eu. Então só vamos dar essa geralzona. Bom, começou no sábado, né? Nossa, hoje eu já tô meio elétrico, né? Você tá acelerado, você elétrico no final de semana. Mas é. Não vou nem falar que o Pedro fez no final de semana, meu ouvinte aqui. Bom, melhor eu falar do Campeonato Brasileiro, né? Bom, o Fluminense perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 1-0. Fluminense que tem a decisão da Copa do Brasil com o Palmeiras na semifinal e perdeu em casa para o Atlético, né? O Everton pegou muito nisso. Nossa, foi quanto ele fez o cartão organizado? 20 pontos. 22. 22 pontos, obrigado. Foi o melhor, foi o maior pontuador. Mas vai escalar o Everton, não? Não, né? É, Flavio. Tá, o Flavio tá último da liga lá. Ele e o Gui Souza, os últimos da liga do Cartola. Não, sou eu mesmo. É o Fred, na verdade. Acontece. Bom, outro jogo que aconteceu, Internacional e Joinville no Beira-Rio, 1-0, sem surpresas, né? O Inter que tá lutando forte aí, né? Pra seja claro, né? A gente já vai falar da tabela. O Inter empatou ali com o Santos e São Paulo, 50 pontos. Entrou de vez na briga pelo G4, como disse nosso querido amigo André. Figueirense Santos 0-0, nada demais aconteceu, nós já falamos também. O Palmeiras perdeu em casa, 2-0 para o Sport. Os dois que vão jogar a Copa do Brasil perderam em casa, com os times reservas, mas perdeu em casa, né? Mas o Palmeiras é mais, dá para entender melhor, né? O time era reservação mesmo, e o Sport é um time muito bom. Corinthians e Flamengo 1-0, gol do Wagner Love contra o seu ex-time, e o Guerreiro também jogou. Não fez nada demais, né? A torcida vaiou, a gente tava com essa dúvida se ia vaiar ou não. Toda vez que o Guerreiro pegou na bola, a torcida vaiou. E mais, o Vasco empatou com o Grêmio 0-0. O São Paulo ganhou do Coritiba fora de casa, finalmente uma vitória do São Paulo 2-1. Chapecoense e Avaí, esse jogo foi difícil de assistir. Clássico. Nossa, é clássico, mas meu Deus do céu, que... No começo eu achei, falei, nossa, vai ser um jogo legal. Aí os caras começaram a atacar. 0-0. O Pudim não fez nada, né? Mas é que é o que eu falo, eles estão guardando agora contra o River Plate na quarta-feira. Vai tremer. Vai ser feriado lá no Chapecó. O Goiás perdeu de 1-0 em casa pro Cruzeiro. E a gente, acho que eu vou falar agora já, infelizmente, tivemos cenas lamentáveis fora do jogo, depois do jogo. Alguns torcedores do Goiás foram lá onde tem o ônibus lá para sair. E xingaram os jogadores, os principais alvos foram o Felipe Menezes e o Zé Eduardo, Zé Love. Que novidade, o Felipe Menezes tendo xingado. Eu não sei onde eu vi isso também, né? Algum time verde aí. Não lembro. Acho que aconteceu algo parecido, acho que ele já está mais acostumado. Tão acostumado que você viu o que ele fez, aí tipo, deu uma voadora na grade ali com os torcedores ali. Não sei se vocês viram o vídeo também. O carinho da torcida. Nossa, foi pesado. E último jogo, Atlético Mineiro 2-1 em cima da Ponte Preta. E o nosso querido amigo André, como eu já disse, lembrou muito bem que a Ponte Preta quase empatou no finalzinho. A Ponte fez um gol nos acréscimos aos 46, se não estou enganado. O Renato Chaves. Isso, e depois aos 47, logo depois da saída de bola, o Vitor salvou ali. Acho que foi mais incompetência do atacante do que... A competência do Victor, né? Ele tinha a possibilidade de passar pro Alexandre, que tava sozinho, sem marcação, sem goleiro, tava na posição legal, ele resolveu fazer a jogada individual e o Victor acabou saindo muito bem e acabou... Foi pra dar graça no campeonato só. Se faz o gol ali... Mas imagina, deu uma ponte preta, né? Sim, o Atlético tava o jogo inteiro atacando, e aí no finalzinho ia perder. Essas palavras que o Fred inventa, né? Ele é um neologista. Ó, gostaram do vocabulário? Nossa, obrigado pela mais uma proteção. Guarda essa palavra que é importante. Bom, vamos falar da classificação do Campeonato Brasileiro. Rapidinho aqui, Corinthians em primeiro com 70, depois o Atlético Mineiro com 62 e o Grêmio 56. Acho que se o Grêmio não abrir o olho, vai perder essa terceira colocação. É que ninguém chega, né? Tá 6 pontos, mas o Grêmio vacila muito. Mas eu tô com a sensação de estar 6 pontos a matéria. Ninguém chega, né? Eu quebrava 6 pontos no Grêmio aqui. Ó, mas ele tá, acho que, sabe, quando você falar, vou sair daqui mesmo. Tá tranquilo, né? Eu acho que vai precisar. O Grêmio perder essa posição aí, muito difícil. Ah, tá 6 pontos do Santos, do São Paulo e do Internacional, os três com 50 pontos. E tem um confronto, o Grêmio vai jogar contra o Atlético Mineiro. É, mas a gente falar que se depender do Grêmio, ele perde essa posição aí de terceiro. Quer dizer, quem vai tirar, mas se depender dele, ele perde. É. Não sei. Lembrando que se ficar em quarto, pode ser que perca a posição, a vaga no na Libertadores, porque tem a Copa do, a Copa Sul-Americana, né, que dá vaga. Chapecoense e Atlético Paranaense. Tem as chances, né? Então tem que tomar cuidado para não ficar nesse quarto lugar, pode não existir. Não existir, não. Não classificar para Libertadores. É, não existir para. E também pode virar quinto lugar. Sim, se o Santos ou Palmeiras ou até o São Paulo forem campeões da Copa, for campeão da Copa do Brasil e acabar em quarto, a vaga passa para o quinto. Eu acho que quem tem mais chance aí de conseguir essa vaga, e apesar do Santos estar jogando muito bem, o São Paulo vai ter o único foco, provavelmente, se é só o brasileiro, o Internacional, que sempre é lembrado para ser campeão, ele tem uma tabela muito favorável, né? Acabou de jogar contra o Joinville, vai jogar contra o Goiás agora fora de casa, então um forte candidato para conseguir entrar na CG4. Não sei, viu? Mas você acha que acabou o Paraná? Ele tá chegando, mas eu acho que assim, o Inter, eu acho que o Inter tem até mais chance que o Grêmio, pra te falar a verdade. Eu acho que o Grêmio, como todos aqui falaram, se bobear, pode perder essa vaga e pode perder até duas vagas, né? Pode dar essa possibilidade pro Inter, que tem a tabela favorável, e pode dar a possibilidade também para algum outro time, São Paulo, Palmeiras. Acho que pro campeonato ficar legal, ia ser legal se o Grêmio tomar uma pressão aí, porque tá muito chato, ele só na terceira. É, o Imortal morrendo no final. Hoje o Fred tá filosófico, né? Aliás, o céu já não falou mais. Agradeça a Sandy. Esporte em sétimo com 49, seguido o Palmeiras em oitavo com 48 pontos. E a Ponte em nono com 47. Bom, a gente, ó, vamos pular esse meio de tabela, porque a gente já falou várias vezes aqui. Entendeu? E o Pedro tem uma informação muito bacana pra gente. A gente só vai falar o Z4, Coritiba, em 17º com 33, está um ponto atrás do Avaí, que é o 16º. Mas o Coritiba tá difícil, também invadiram lá depois do jogo do São Paulo vestiário. Teve até jogador do Coritiba que foi buscar refúgio no vestiário de São Paulo. Ou seja, nada mais faz sentido nesse mundo do futebol. Que não é a primeira vez que acontece isso no Coritiba. É, lá deve ser difícil, né, invadir o vestiário, porque os caras passam ali. Se você lembrar quando o Coritiba foi rebaixado, aquela do Fluminense, né? Ela, meu Deus, cena absurda. É, foi voltar a contar aquilo, eu pensei que ia ser a Terceira Guerra Mundial. Parecia. Eu, na minha casa, fiquei com medo. Fechei a janela, fechei as portas, porque tava... Chegou nesse ponto aí. Sim. Em 18º, tá o Goiás com 31 pontos. Em 19º, o Joinville com 30. E o Vasco na lanterninha com 30 pontos. E não perde 8 rodadas, né? E tá na lanterna. É, tinha que ganhar, né? Não perder de frente. Quatro jogos seguidos empatando. É, então tá difícil. O Vasco deu aquela assim, agora o Vasco sai. Chegou uma parte ali no começo do segundo turno, o Vasco já foi, aí depois o Vasco ganhou algumas seguidas, agora o Vasco vai subir, não vai cair, e aí parou de novo e vai ficar lá e não vai dar esse ano pro Vasco, não. Mas o Pedro tá inquieto aqui, porque ele quer falar. Fala, Pedro, fala. Vamos para estatísticas do Campeonato Brasileiro, créditos para Foods Stats. Diga lá. O Corinthians é o time que mais erra passe no campeonato. Estranho, né, até? É o que mais tenta, cara. Mais tenta, né? Seguido pelo Palmeiras, depois Atlético Mineiro. Não, desculpa. Corinthians e Palmeiras é o que mais erram. E Atlético Mineiro e São Paulo são os que mais acertam. Palmeiras lidera as finalizações certas, com 185. Por que não faz gol em todas, né? Pois é, né? Figueirense é o que mais desarma, com 674 desarmes. O Figueirense, hein? Apesar de estar lá embaixo, né? Então, tá brigando por lá. Apesar de desarmar mais, que foi uma característica do Corinthians na era do Tite, em 2011, que era desarmar muito e sair no contra-ataque, o Figueirense não tá conseguindo isso. O Vasco é o que mais levou cartão no campeonato. 105 amarelos e 12 vermelhos. Quantos foram pro Biazo? Acho que 78 amarelos foram pro Biazo. E o Coritiba foi o mais faltoso, com 532 faltas no campeonato. E pra terminar, o Figueirense cometeu 8 pênaltis e o Santos... Foi o que mais sofreu, pena 18 também. Santos! Aquela molecada lá, rabiscamento. Algumas pessoas nas redes sociais não vão gostar dessa informação, né? Porque, pelo que eu vejo, todo mundo reclamando, não é o Santos o mais favorecido pela arbitragem, principalmente em pênaltis, né? Não vou falar o nome aqui, mas o ex-jogador do campeonato, que eu só já falaram, foi o que falaram aqui, foi o que o Matheus me falou, que tá sentado aqui. O Matheus tá fazendo aniversário. aniversário, hein, gente? Meus parabéns, hein? Parabéns. Quantos aninhos? 21. Nossa, com cara 18, ó. Prioridade agora, hein? Esse mundo inteiro. Esse parceiro de bancada, Matheus Pinheiro. Bom, hoje que estamos bem descontraídos, essa bancada bem alegre, vamos mudar de esporte, Fred? Vamos mudar? Vamos. Fred, agora, eu preciso falar pra você, finalmente, cara, finalmente. A bola mais chegou, né? Hoje é o grande dia da estreia da NBA, o basquete americano, tão famoso basquete que nos orgulha, nos enche os olhos de lágrimas de tão bom que é. Hoje começa com um jogão, já Golden State Warriors, o atual campeão, contra o New Orleans Pelicans. É aquele confronto do Stephen Curry com o cara da moça, ele que eu sempre esqueço o nome dele. Anthony Davis. Pra você, quem é favorito? Ah, sem dúvida alguma, Golden State Warriors, defendendo o seu título da última temporada. O New Orleans é uma boa surpresa para essa temporada, se reforçou muito bem, mas ainda assim é um time que vai brigar ali pelo sexto, sétimo lugar da Conferência Leste, da Oeste, perdão, mas não deve chegar muito além disso. O Golden State é totalmente favorito hoje. É, lembrando que os Pelicans caíram ano passado já nas quartas ou nas oitavas. Acho que foi para os Spurs. É que não tem bem oitavas, né? São quatro de conferência, sim. Mas vamos dar a entender que são oitavas. E além desse jogão hoje, que vai passar na TV fechada, vai passar meia-noite e meia, você vai ter que ficar acordado até tarde, mas vale a pena um jogão meia-noite e meia, Golden State Warriors contra New Orleans Pelicans. Outro jogo também, só que outros jogos, às 10 da noite hoje, mais cedo, vai ser Atlanta Hawks, do Thiago Splitter, né, agora, fez essa troca entre Atlanta e Spurs, o LaMarcus Aldridge foi para os Spurs, o Atlanta Hawks vai jogar em casa contra o Detroit Pistons, acho que o Atlanta é favorito na frente. É, Atlanta favorito, Detroit. E o Thiago Splitter acho que é titular, hein? É, bem provável, o Thiago Splitter deve ser um novo ícone desse time do Atlanta. E o Detroit vem perdendo muita força ao longo dos anos e esse ano parece não ser diferente. O Atlanta é totalmente favorito. E outro jogão, acho que clássico também, podia ser um playoff já. Tá no começo, mas a gente já tá muito animado porque volta hoje, muito tempo sem ver um jogo de basquete, assim, de verdade. De boa qualidade, né? Exatamente. Não, sem desmerecer os outros, mas NBA, né? Chicago Bulls contra Cleveland Cavaliers. Olha, esse jogo vai dar o que falar. É mais um brasileiro, né? É, e o confronto Derrick Rose contra o LeBron James. São dois jogadores. Dois jogadores. Não sei se o Varejão vai jogar, porque ele estava lesionado faz muito tempo. Por favor. E a grande surpresa desse campeonato da NBA, o Cristiano Felício deve fazer sua estreia pelo Chicago Bulls, ele que era jogador do Flamengo. É uma surpresa, não deve jogar muito tempo nessa temporada, até porque é novato, mas é bom para o Brasil, né? Uma aposta boa brasileira aí, que entra nesse time do Chicago Bulls, mas para hoje, Cleveland Cavaliers favorito. Bom, tem muito mais jogos, a rodada da NBA é muito grande, acho que a gente pode até falar um pouco mais amanhã, nosso tempo está bem curto. Mas já que você falou dos brasileiros, Fred, ao todo são 9 na NBA. Acho que nunca teve um número tão grande, tão expressivo de brasileiros na NBA. Eu tenho a lista aqui para vocês. Marcelinho Huertas no Lakers. Marcelinho que sempre o destaque do Brasil, né, na seleção brasileira. Jogava no Barcelona, agora e conseguiu ir para o Lakers. E foi destaque nessa pré-temporada da NBA também. Talvez também venha no titular. Ele e lembrava o Russell, que veio do draft agora. Nenê do Wizards, já veteraníssimo, Nenê do Washington Wizards. O Thiago Splitter, que já falamos, no Atlanta Hawks. O Anderson Varejão, que também não precisa falar mais nada, né, no Cavaliers. Tá machucado, mas provavelmente já vai voltar. O Leandrinho, atual campeão, no Golden State Warriors. Leandrinho, que jogou muito, era o sexto ou sétimo jogador, assim. Ele e o Iguodala, né? Sim, se tornaram o sexto e sétimo jogador. O Bruno Caboclo, no Toronto Raptors, não jogou muito, assim. Ele e o Lucas Bebê, né? São dois brasileiros no Toronto Raptors, não tiveram muita chance, mas... São dois que não tiveram muitas chances, mas que a torcida gosta muito. Eles estão apostando muito para essas próximas temporadas aí. O Cristiano Felício, que o Fred já falou, no Chicago Bulls. E também o último brasileiro a ser transferido foi o Raulzinho para o Utah Jazz. Raulzinho também, que chamava muita atenção aqui no NBB, conseguiu ir para a equipe de Utah. Bom, fala, André. Não, esse número muito grande de jogadores na NBA agora do Brasil anima um pouco os torcedores brasileiros para o ano que vem, que tem as Olimpíadas, e o Brasil tem uma boa geração agora, então o brasileiro pode ficar esperançoso em um bom resultado aí nas Olimpíadas. E principalmente com o Raulzinho. Raulzinho também aposta do Utah Jazz. Na nova geração, né? Foi muito bem nessa pré-temporada. Um grande tiro certo do Utah Jazz. Bom, a gente vai ainda falar de NBA no decorrer dessa semana. Infelizmente não tem muito tempo. A gente precisa de mudar de esporte rapidinho. O Pedro tem mais informações aqui pra gente do tênis. Fala, Pedro. Saindo do basquete, vamos pro tênis. Marcelo Melo, atual número 1 do ranking de duplas, venceu sua 12ª partida consecutiva no circuito, ao lado de Kubot, bateu a dupla formada por Pierce e Jay Murray, que é irmão do Andy Murray, por 2-7-1, com parciais de 4-6, 7-6, com 7-3 no tiebreak e 10-6, conquistando o ATP de Viena. Na simples, Belucci caiu, Tomás Belucci, nosso brasileiro, para variar, né? Caiu 6 pontos no ranking da ATP, agora ocupa 39º. E perdeu hoje também, né? Perdeu hoje. E Rogerinho subiu 27 posições no ranking, ultrapassando Feijão e se tornando o segundo brasileiro melhor colocado. Agora pode falar. Só mais uma informação pelo WTA Finals, que são os 8 melhores classificados no feminino. Pelo grupo vermelho, Maria Sharapova virou sobre a Radwanska. E lidera do grupo junto com Simona Halep, que atropelou a italiana Flávia Penetta, assumindo a liderança da chave no grupo branco. A espanhola Muguruza venceu a tcheca Safarova. Olha quanto nome. E lidera a chave com a alemã Kerber, que bateu também a tcheca Kvitova por 2-7-0. É isso aí, um pouco do tênis. Muito obrigado, Pedro. Só um rápido comentário. Marcelo Melo, finalmente o Brasil crescendo novamente. Tá, rimou, mas é o Brasil de novo crescendo no tênis. O último foi o Guga, né? Agora nas duplas, o Marcelo Melo. Fica a esperança brasileira nesse esporte tão adorado, né? Não adorado que nem o futebol, mas... esporte reconhecido aqui no Brasil. Bem, infelizmente nosso tempo já acabou. Mas essa bancada muito especial, gostei bastante do programa de hoje. Vou agradecendo aqui ao Frederico Tila. Fred, muito obrigado, boa noite para você. Boa noite, Gabriel, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Ótimo programa hoje, espero ter outros ótimos programas da FUP. Vamos, teremos, com certeza. André Rivera, muito obrigado. Boa noite, Tampolini. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Muitas risadas. Muito bom. O João Pedro Bernardo. Boa noite para você também, Pedro. Boa noite, Tampolini. Boa noite, ouvinte. Boa noite, colegas da bancada. Boa noite. Boa noite. E vamos aí para a próxima, então, aí. E esse é um menino espuleta aqui que já vai jogar a taça RW. Pedro Rocha, boa noite para você, muito obrigado. Boa noite, Tamperini, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte, e até a próxima. Sempre agradecendo também a nossa produção técnica do Flávio Rangel. Então, meu querido ouvinte, amanhã tem mais Arquibancada MAC, todos os dias, às 8:30 da noite. Boa noite a todos, até amanhã, e a gente se ouve.